7 para o táxi, está com 186 a bordo, 3 horas 50 de autonomia, alternando com fins, 11567. 1567, direita, ponto de espera, 186, 1012, boa viagem. A direita, ponto de espera, 186, 1012, obrigado. Voo que está à sua esquerda, dá passagem à mesma, prossegue Juliette, após, portão 8 agilizando. Sim, após a passagem do colega da Gol, prossegue Juliette para o portão 8 agilizando, está 3894. No 601, coordenem com a equipe de solo, após o aeronave da TAM, sua retaguarda está livre no portão 7. Portão 7 está livre no 601. November 17, Kelly November, passando a posição do Nachame Torre, 1, 186. 186, traz 90. Autorizado, cruzamento Olimpo 01, autorizado o cruzamento da pista 1028, reporte na Taxiway Alpha, o Olimpo 01. Estabilizado, LR Taxiway, solicita cancelamento e base pela direita e aproximação para 197. Gente, o número 17, Charles November, reporte livrando e ele é de partido externo. Gente, Charles November. 2 Gol no 567, ponto de espera 1-0. São 3, o Gol no 567, após o tráfego da TAM, ele mantém 1-0. Corre, então, na TAM, ele mantém 1-0 no 567. Solo Salvador. Boa tarde, 1-273. 1-273, agora é a Copa com fins, 1-2. Está livrando a pista, 1-273. Opa, 1-273, boa tarde, reporte no seu Juliette. Reporte no seu Juliette, 1-273. Olimpos até o ponto de espera na minha escuta, quando pronto, 18-6, atuem no ponto de espera, 1-2, é uma boa viagem. O ponto de espera na sua escuta, quando pronto, estou na 8-6. November está livrando o ILS. November 17, Charles November, modifica as 1-6, livre base pela direita, chama na final da 1-7, Charles November. Livre base pela direita, reporta na final da 1-7, Charles November. São 3897, decola 17, controle 1-19, decimal 8, boa noite. 98, muito obrigado. Salvador, são 3897, na saída da EL, passando 2000 para o 3400. São 3897, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL, sessão 340, são 3897. Possível voar direto da EL? Autorizado. Para onde da EL, obrigado. A final, pistão 97, baixado e travado, Charlie November. November 17, Charlie November. Livre pouso, pistão 97, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, 1-7, Charlie November. Gol Alfa 567, livre decolagem, vento 140 graus, 10 nós. Livre decolagem, 90, 567. Juliette Alfa, Ponte Espera 18-6-3, um bom vento. Juliette Alfa, 18-6-2, é padrão, mandando uma 3, boa. Essa agora. O 73 prossegue agilizando via Índia para o 03. Para o 03, 273. Uno 567, decolou 19, controle 1, 19, decima 8, uma boa noite. 19, 8, boa noite. Vai direto rotatória, reporte na rotatória, ou visual com campo. Autorizado, vai direto rotatória, reportará, visual com campo, alfa, controle, boa tarde, com 567. Voo no 567, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Gole. Gole 360. Papa Romeu de Nova Emeralfa, mantenha o número 10 no corredor Interlagos, reporte na rotatória visual com campo. Prossegui para combate. Gente, livrando a esquerda, tem frequência livre, uma boa noite. Torre Salvador, é o gol na 601, tá na Alfa, atrás do Fábio, pronto. Gente, gol no 601, no, é o número 2 para decolagem. 601, viu? Foi 01, a linha decola, vento 130 graus, 10 nós. 3897, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 12525, 3325, obrigado, boa tarde. 3897, primária 125, decimal 1. 1251, obrigado. Prossiga, 6259. Copio 36. 36, autorizado, Guarulhos, Peruíço 50. Pistão 0, curva direita, saída da EL, leia da Videv. Controle 119.8, transponda 5536, Washington 62, 59. Correto, 6259, chame igual. Ou no 567, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. Olimpo 01, decola os 25, controle 119, decimal 8. Tá, regresso. Controle 119, decimal 8, Olimpos 01, tá, regresso. Desça até nível de voo 050 QNH 1013. Ok, ajuste padrão, emitido ao 050, qualifica mais próximo após o CAP e o INSP. Voo no 6902 Ciente. Autorizado, vai direto em TAP. Poderia confirmar, não sei. Aguarde autorização para o ILS Wish, autorizado, vai direto em TAP. Ah, positivo, direto em TAP e aguardando confirmação, ILS Wish 602, emitido ao 050. Índia November Alpha, reporte na rotatória ou visual com campo. Alfa Vitor Juliette, visual com campo. Sim, na torre, na rotatória e visual com campo, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, chame torre 118, décima meia. Na torre 118, meia, grato, Alfa Vitor Juliette. Uno 601, no livre, decolagem, vento, 140 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem da 10, porra, 601, agenciado. Torre Salvador, aqui é o Botafogo, Alfa Vitor Juliette, na prova da rotatória, visual com campo. Alfa Vitor Juliette, chame sinal, 17. Pode, se desejado, pode encurtar para o final da 17. Chame na final, Alfa Vitor Juliette. Tomará na final estabilizado, Alfa Vitor Juliette. Papa Romeu de November Alfa, chame torre, 198, decimal meia. Eu posso ligar. mil pés, Alfa Vitor Juliette. Foi autorizado isso para 1 mil pés, Alfa Vitor Juliette. Dia November Alfa, vai manter 1.500 pés para a rotatória, será o tráfego número 2 para pouso na pista 97. Tráfego número 1, Alfa Vitor Juliette, está agora sua posição 11 horas, descendo para 1.000 pés. O Índio November Alpha vai manter a prova da rotatória. Prezado Maceió 3210, Golfo 677, pista 10, curva esquerda na Pucaracaju, controle 119.8 e o transponder 5532. Esquerda após, parte 3, acione, chama para o táxi, o Bravo Flor. 5532, esquerda após, chame pronto no pátio 3, para o táxi, o Bravo Flor. 5532, de November Alpha é o número 2, mantenha a prova da rotatória e aguarde para a direção base. Afirmativo, 360 pela direita. Aracaju, após Aracaju, coordenação direto do Matheus. Olímpio 01 no centro, mantém nível de voo 150, aguarde transferência de comunicações. Índio November Alpha, mantém aproximação, guarde pista livre. 1602, desça até 2500 pés, QNH 1093. Voe na proa do Serra Victor 366 para o ILS WISC, responsabilizado. Ok, para 2500, ouviu esse padrão, na proa do Serra Victor 366, ILS WISC 602. Voo 1601, chame centro, retifique frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251-335-601, obrigado. 15 November Alpha, livre pouso pistão no 7, vento 130 graus no 0 nós. Fala, voo 1273, autorização para com. 1273, com fins 360, autorizado para o Zulu 16, pistão 0, curva direita, saída da L e da Bridge. Controle 119, decimal 8 e o transponder é 5547, o gol 1273. Autorizado conforme, dia 3-0, desde a distância do 16, decorada 2, curva de 3, CDL, controle 198, transponder 5547. Correto, 1273, portão 3, chama pronto. Vai chamar. Bravo Kilo Alfa, táxi autorizado Juliette Alfa, ponto de espera 18613, um boa viagem. Ok, contato autorizado, ponto de espera 18613. Alfa Vitor Juliette, segue a retaguarda do Índio November Alfa, repasso está livre. Olimpo 01, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Autorizado, chame táxi 62. Frequência livre, uma boa noite. passou 366. O gol 1902 visual com 190. Gol 1902, chame torre 1836. 186, obrigado. Salvador é o gol 9602 e ele é Twisky, próximo ao 372. Gol 1602, livre pouso pista 10, vento 130 graus, 12 mais. Livre pouso na 10, 1602. O Alfa na escuta? Bravo, Kilo Alfa, passou o ponto de espera, poderia por gentileza realizar um 180, um tráfego para pouso. Salvador, 5241, enche da tábua. 5241, para confins, aguarde só a instância cópia 1013. Aguardando 1013. Vento, por gentileza, 1602. 1130 graus, 10 nós. 1602. Gráfico do Alfa Visual com tráfego na final. De 4 horas, altero na Galeão. Juliet Taxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 1863, uma boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 1863, ajuste, boa tarde, 6259. Romeu, Papá, Hotel Delta, sem identificação, via chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, Kenengá, 1013.